Passarei 22 anos, passando 366, iniciando a enlaia para o lugar. Passarei 229, eu te aproximação, chama para o Salvador em 1 no 8, disse o 95. 18 anos, você pode passar 229. Controle 119.8, bom voo. Estabilizando 4958. 4958, compete aproximação e redução. E chama a torre Salvador em 1.8.95. Menos de meia da frente, o Alfa está com 72 com 100 no Aligo Aspi. Ciente, reduzindo 4958, 1895, boa. Passando 372, baixou e travou 4958. Sente agora que está livre. No solo, as 4-9, livre direito, chance a 1-2-1, decimal 9. Solo 2-1-9, passarido 2-2-9. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 020 graus com 2 nós. Pouso no zero, 4958. No solo 5-2, livre direita, chame solo 1-2-1, decimal 9. Direito 2-1-9. Bono 10-4-9, final. 649, pouso autorizado, pistão no zero, vento 040 graus com 3 nós, altímetro no zero no 5. Seu livre pouso no zero, gol no 649. 1963, decolado ao 54, chame controle 19 decimal 8, bom voo. 098, bom dia. Bom dia, gol 963. Doutor em DC, após o TAP, o serviço 366 para o Reinaldo Paulo Zero, descida para 25003, o último transformador é no 0, no 5, pelo procedimento de forma estabilizada. Ok, após o TAP, a 2503, Solo 56, livre à direita, chame só 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9, bom, 4, 9. A linha decola da 1-0, vento variável com 3 nós. A linha decola da 1-0, gol 0-3. Decolado ao 57, um controle 19 decimal 8, bom voo. 198, bom dia, foi com 0-3. Ele salvador, bom dia, com 0-3. seria possível vapor de Alepa? Autorizado Alepa, 0 na 3. Salvador, deixa eu encontrar a parte 3, 1 a 6. Vitor, a complete a aproximação em nave, para 1 a 0, destino é 2, Salvador, em 1 no 8, decimal 5. Certo, 18, 9, 5, Vitor, a gente Salvador de Papa Romeu, Vitorim da Serra, bom dia. Bom dia, Papa Romeu, Vitorim da Serra, parte externo. Ok, está na final, baixado e travado, cancela da presente, prossegue para 197, base pela direita, está autorizado. Presente autorizado, regras visuais ao 00, segue para 17 com base pela direita, reporte na final. Ok, chamaria na final, Vitorim da Serra. Seria possível coordenar para o Edith Copso para o 093? Aliás, Mopso. Deixa a Nilson entrar em Recife 1260, alternando 1288. Centro Recife 1260, alternando 1288, bom 0 na 3. De base para a final da 1-7, com 3 baixados e checados, Vitorim de Serra. Vitorim de Serra, livre pouso na 1-7, vento 040 graus com 3 nós, altímetro no 0 no 5. É, certo. Serra, solo 05, retorno ao pátio. Sente autorizado backtrack, a parte de branco. Taxi ao pátio, frequência livre estacionada. prossiga. Aguarde cópia, livre acionamento. Se informa que não tem plano para Brasília. E confira o destino então. E Brasília fica fora da FIA Recife. Autorizado só dentro da FIRA, então. Padrão 08 copiou, vamos verificar com controle, aguarde. Também poderia confirmar a rota? Seria DTT São Rico, DTT Celso, DTT Malta, DTT Aquino, DTT Colda, DTT Serra Bravo, Serra Bravo, Bravo Rodel. Entendi. Confirma a autonomia alternativa. Horas e 30, então. Rádio 08, autorizado Brasília, nível 120, conforme rota, decola da 17, curva direita, saída Arbor, controle 19.8, aciona 5100, coteja. Entrou no 0 no 5, taxa autorizado, chama para ingresso no 7. Linha decola da 17, vento 060 graus com 3 nós. decolador, os dois linhas tinham controle, 198, bom voo. Semana com controle, seja 98, muito obrigado pela, pela apoio, coordenação. Controle Salvador, Guardião 08, transfere nosso escudo. Guardião 08 vai fazer um desvio 10 graus à esquerda por 3 milhas para usar as formações. Gente. Jones 08, ACM 40, responde 5071. 5071, Guardião 08. Salvador, Bom Diego 1759, a linha decola da 10, vento 050 graus com 3 nós. A linha E decola 10 com 1759. 759, decolado Alfa 32, tem controle 19 decimal 8, bom voo. 119 decimal 8, gol 1759, obrigado, bom dia. Bom dia, o Alfa 2783, com a Foxtrot. 1759. 759, vou dar para a decolagem. Submotor 3.0, após cruzar 2.0, vou lidar. Volo 759, autorizado 3.0, reportará cruzando 1.0, confira. Após cruzar 2.0, vou direto no 759. Após 2.0, vou lado direto lenta com 1.759. Pelo 092, livre reinado para 1.0, após o CA-Vito 3.8, vou CA-Vito 3.0. Decido autorizado para 2500 pés, o último transformador permanece no 015, conforme estabilizado no final do procedimento. Após 368, voo 366, 2500, 615, estabilizado, voo 1092. Avião 08, suba para 120. Será para 120, vai no avião. Estabilizada a nave da 190, bom 092. 092, complete aproximação da nave. Estima transformadora 118, decimal 95. 2 Salvador, 118, decimal 95, bom 092. Salvador, gol 1092, final da 190, 10, 11 milhas da cabeceira. Nave 2, reporte o 372. Reportará o 372-092. 0092, passa o 372, baixado e travado, visual. Gente, aguarde pista livre. Eu vou ver sinal número 0, chama agora tua, Salvador. A frequência 118, sinal 5. 118, tá presente, agradeço, comeu. Torre Salvador, muito bom dia, papapá, Mike, filhete Romeu, para cruzamento do eixo da 1-0, controle farol dessa planta, visual contra a plana final já superado, Mike, filhete Romeu. Gente, Mike, filhete Romeu, cruza na retaguarda do Boeing da Gol, reparte livrando através da 1-0. Reparte livrando, Mike, filhete Romeu. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 040 graus com 49, altímetro no zero no 5. E quem está livre, pouso não, na zero, gol 092. Passeira 2223, decolado 239, chão controle 19 decimal 8 com gol. 198, passeira 2223, um ótimo dia, uma ótima semana até. Salvador, mais bom dia, 2223 da passarela decolou. Passarela 2223, contato radar na decolagem, sobe, mantém 180 via água. Sobe, mantém 180, cumprir a nação decolando, não vão cumprir a restrição ATC, pode subir sem as restrições. É, livre da restrição vertical, passarela 2223. Obrigado, 2223, até a cidade, Belém. Filete Romeu, de presente, chama controle 119 decimal 8, com voo. Retorna ao controle, o Mike, filete Romeu. Se necessário, retorna se escuta. 1092, no solo 40, chame solo 121 decimal 9, livrando a direita. 219, à direita aqui, o 1092, bom dia.